E aí, tá de funk? Chama que tá tendo, fio. DJ Pace! Menor viver bem que cê é só um reflexo. Mas já sonhou muita coisa, é hora de buscar. Quem fez foi demais, ficou brincado no tempo. Quem não pensa em nada só pode se prejudicar. Vou desfilar o subite da coisa ativante, pra colocar todos os criticantes no seu devido lugar. Nós vai ficar o alicerce pra sua pirâmide. Só botar essa porra de ranking que não olha pros que vem de cá. Com a dianteira pular, deixa ela no volante. Chame e avisa que é o funk. Só vencedor, não se pressiona se mais uma bomba estourar. Nós tá no alto-falante, climatizando o rasante. Deixa ela no volante. Quer me avisar que é o funk. Só vencedor, não se pressiona se mais uma bola estourar. Mas tá no lado falante, climatizando a sete. Só vencedor, hoje tá aí só com a dianteira pro ar. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. É só um reflexo. Já sonhou muita coisa, é hora de buscar. Quem ficou demais, ficou brincado no tempo. Quem não fez nada, só pode se prejudicar. Vou desfilar o subite da toca ativante, pra colocar todos os criticantes no seu devido lugar. Nós vai chutar o alicerce pra sua pirâmide. Sabotar essa porra de ranking que não olha pros que vem de cá. Com a dianteira pular, deixa ela no volante. Chame e avisa que é o funk. Só vencedor, não se pressiona se mais uma bomba estourar. Nós tá no alto-falante, climatizando o rasante. Do vencedor, hoje tá aí só com a dianteira pular. Deixa ela no volante, chame e avisa que é o funk. Só vencedor, não se pressiona se mais uma bomba estourar. Nós tá no alto-falante, climatizando o rasante. Do vencedor, hoje tá aí só com a dianteira pular. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Canal está em funk. O diabo tem nome. De Pedro tá no top. Tua fechada gritando, olha aí, vem reduzindo a bichona. Na condução do foguete, hoje em dia não é só os loucos da NASA. Toda personalizada, ela tá simplesmente bonitona. Sempre bem de cantoneira, vem roubando a cena por onde ela passa. O trovão azul nas plataformas faz barulho vral. Dá pra ver, vai perder. No primeiro sinal, o brabo tem nome, se conhece, só não quer falar. Na sua vela, pela TV, é uma raridade que tá. Foca nas notas contar, deixa o perreco falar. Pra quem tá incomodado com nós, tá tomando culpa lá. Foca nas notas contar, deixa o perreco falar. Pra quem tá incomodado com nós, tomando culpa lá. Foca nas notas contar, deixa o perreco falar. Quem tá incomodado com nós, tomando culpa lá. Pra nós volta a contar, se os perreco falar. Quem tá incomodado com nós, vai tomando culpa lá. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Tua fechada gritando, olha aí, vem reduzindo a bichona. Na condução do foguete, hoje em dia não é só os loucos da NASA. Toda personalizada, ela tá simplesmente bonitona. Sempre bem de cantoneira, vem roubando a cena por onde ela passa. O trovão azul nas plataformas faz barulho vral. Dá pra ver, vai perder. No primeiro sinal, o brabo tem nome, se conhece, só não quer falar. Só vela pela TV, é uma raridade que tá. Foca nas notas contar, Deixa o perreco falar, pra quem tá incomodado com nós, tomar no cu pra lá, foca nas notas contar. Deixa o perreco falar, pra quem tá incomodado com nós, tomar no cu pra lá, foca nas notas contar. Deixa o perreco falar, pra quem tá incomodado com nós, tomar no cu pra lá, foca nas notas contar. Deixa o perreco falar, pra quem tá incomodado com nós, vai tomar no cu pra lá. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Aí que eu passo. Tô tranquilão, tá lazer. Tô cheirosão nos trajes. Dia de baile é assim. Jack de massa verde. A vida é luta por obter. Disciplina, humildade. Na mesa é balde de gin. Jack de massa verde. Ela se interessa que eu tô de Nike escondendo a peça. E essa sapeca onde tá caçando. E se a chave acende o farol da Meca, eu não ligo na vela. Já interpreta que hoje tem festa. Dia de baile, igual nós não tem. Pode procurar. Tô colocadão, ela gosta assim. Faz a posição que eu vou colocar. É que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto na ponta do pé. Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser. Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher. É que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto na ponta do pé. Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser. Dia de baile é assim. Jack de massa verde. A vida é luta por obter. Disciplina, humildade. Na mesa é balde de gin. Jack de massa verde. Ela se interessa que eu tô de Nike escondendo a peça. E essa sapeca onde tá caçando. E se a chave acende o farol da Meca, eu não ligo na vela, já interpreta que hoje tem festa. Dia de baile, igual nós não tem. Pode procurar. Tô colocadão, ela gosta assim. Faz a posição que eu vou colocar. É que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto na ponta do pé. Pode ser o melhor vestido e tirar se quiser. Hoje eu vou satisfazer seu desejo, mulher. É que eu matei a charada do que ela quer. Joga essa bunda pro alto na ponta do pé. Pode ser o melhor vestido e tirar se quiser. De funk, chama que tá tendo, fio. Vai ter que respeitar. Eu tô convicto, acredito que isso vai passar. Por mais que a chuva seja forte, o sol há de abrir. As coisas nunca são como a gente quer. Isso não é motivo pra me fazer desistir. Eu tive que sorrir quando a vontade era chorar. Eu aprendi a conviver com essa cicatriz. A melodia lembra paz pra fazer pensar. Há quanto tempo a paz não anda por aqui? Há quanto tempo a gente sofre na mão dos partidos ricos? Há quanto tempo a gente morre sempre por engano? Há quanto tempo a treca canta pra um favelado? E será que a cadeia chega pra quem realmente tá roubando? E o povo cansado de achar bala perdida. A violência de vocês gera essa revolta. De quem devia tá cuidando e tá oprimindo. De quem devia proteger e já virou perigo. Mas a revolta toma conta de um dos nossos amigos. Que tá cansado de ver os irmãos virando alvo de tiro. Cê é um maloqueiro que tá no toque do gatilho. Aí fica fácil pra você chamar ele de assassino. E antes da condenação, cê já tão julgando. Minha mãe já sabe disso, por isso me ensina. Se esforça muito pra ser um cara com muitas virtudes. Se afasta do crime, cuidado com a polícia. Antes da condenação, vocês já estão julgando. Minha mãe já sabe disso, por isso que ela me ensina. Se esforce muito para ser um cara de virtude. Se afasta do crime, cuidado com a polícia. Favela pega. de paz, futuro e muito mais. Família inconformada, eles não jogam real. Se eles não faz, nós faz. Sistema incapaz, olha por nossa quebrada, foi nosso celestial. Eu quero ser a continuidade e uma vírgula por cima do ponto final. É, eu tô no meio entre a liberdade e a ambição de ter um bode pra folgar no Natal. É, capacidade todo mundo tem, só a oportunidade que não é de igual. É, me fala quem que tira os menores do crime, que põe os menores no tramo sem tratar ninguém que nem um animal. Que será que põe o pão de cada dia na mesa dessas famílias que sempre servia precisar? O que será que dentre todos os problemas foca toda sexta-feira os maloqueiros vai desestressar? Que será que salva a vida massa? E claque quente, bruxo L por toda a favela ao mesmo tempo tá. Eu sou o funk, hoje válvula de escape, mudando as realidades, sem fazer ninguém por aí sangrar. Favela pede paz, futuro e muito mais. Família inconformada, eles não jogam real. Se eles não faz, nós faz. Sistema incapaz, olha por nossa quebrada, foi nosso celestial. Vamos que vamos, 2030. Se o plano der certo, nós estica a madruga e nós deixa os perriqueira pra do que eles querem saber. Que a firma é forte, isso já não é novidade. Todas as adversidades só serviu pra mente aprender. Tô de acarelha, a sombra jurídica. Você não é bem-vindo aqui, então pisa fufa. Cidadão de fé, pra inveja, Zé Fulvin. Que até se faz de amiguinho, mas não quer ver o bom de vencer. Quero a opção de ter opção pra escolher. Vou na minha luta, eu quero ter um AXT. Almejando e não invejando, enquanto uns tão só falando, eu tô plantando pra colher. De tanto olhar pro lado, ele até tá de torcicolo. De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo. Mas vai na luta não pra ver. Não vai na luta não pra ver. De tanto olhar pro lado, ele até tá de torcicolo. De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo. Não vai na luta não pra ver. Vai, não vai na luta não pra ver. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Certo, nós estica a madruga e nós deixa os perriqueira pra do que eles querem saber. Que a firma é forte, isso já não é novidade. Todas as adversidades só serviu pra mente aprender. Tô de acarelha, a sombra jurídica. Você não é bem-vindo aqui, então pisa fufa. Cidadão de fé, pra inveja, Zé Fulvin. Que até se faz de amiguinho, mas não quer ver o bonde vencer. Quero a opção de ter opção pra escolher. Vou na minha luta, eu quero ter um AXT. Almejando e não invejando, enquanto uns tão só falando, eu tô plantando pra colher. De tanto olhar pro lado, ele até tá de torcicolo. De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo. Mas vai na luta não pra ver. Não vai na luta não pra ver. De tanto olhar pro lado, ele até tá de torcicolo. De tanto olhar pro céu e esperar cair no colo. Não vai na luta não pra ver. Vai, não vai na luta não pra ver. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Oh.